sol dessa manhã, que tudo faz brilhar num dia tão azul. Queria te escrever, pensei em te esquecer, por me sentir tão só. Faz frio junto ao mar e tempo não parou. Estranho é o amor quando já não está. Salta aos olhos o azul, eu nunca vi chorar. Teus olhos desta cor, frios como o mar. As ondas vêm e vão, que horas são? Eu já nem vejo mais o sol, e o tempo não parou. Estranho é o amor quando já não está. Salta aos olhos o azul, eu nunca vi chorar. Teus olhos desta cor, frios como o mar. As ondas vêm e vão, que horas são? Eu já nem vejo mais o sol, e o tempo não parou. Estranho é o amor quando já não está. O tempo não parou. Estranho é o amor quando já não está.